Não ter apenas e nem medo ou morte e dor. É lá no céu que eu tenho casa e vou pra sempre morar. Sai do chão, Pernambuco! A cada dia que passa, mais perto estou, mais perto estou. Pra onde vou? A cada dia que passa, prepare o céu. De ouro e não tem contas pra pagar. Não terá choro, nem tristeza, nem mentira, nem roubo. Não terá penas e nem medo, ou morte ou dor. Morte ou dor. Aponta pro céu. E lá no céu que eu tenho casa e vou pra sempre. Quem vai morar no céu, celebra comigo. Cada dia que passa, mais perto estou, mais perto estou. Pra onde vou? A cada dia que passa, prepare o céu que é pra lá que eu vou. A cada dia que